Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Já ouço o ruído.